Canta, canta essa poço. Oh, mi ama é Vicente. L'água é de sentimento. Canta, canta, vente mar. L'água é de sentimento. Caliente, toca la boquina.